decisão. Pai, herdei um outro mundo, senti-me um vagabundo, era pura ilusão. Pai, gastei tudo que eu tinha, até a própria vida, quase que eu perdi. Sim, eu tinha esperança de ter uma vida bela, mas como eu sofri. Pai, completa era a beleza de sentar aquela mesa junto com os meus. Até no partido.